Vamos trabalhar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Então. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Então. Vamos trabalhar. Brilhou o sol no céu. Na vila está cruel. Quem não se envolveu, quem não sofreu, sobrou a fé pelo novo dia. Ainda está a luz que me guia. Um amor pela melodia, pelo rap, pela harmonia. Os versos, as rimas, pelas ideias cantadas em cima da batida, o bumbo, a caixa, a levada encaixa. Nada é em vão, eu tenho uma missão e sigo a trajetória. No trajeto, glória, decepcionado, ergui, não vi mãos quando caí. Mas tive sim incentivo de um amor prestativo de uma pessoa que quer meu bem. Eu também, eu quero dela e vou além. Viver, renascer, eu te ouvi, eu subi, reagi quando você disse pra mim: tenha calma, não seja ansioso. A pressa é inimiga e é perigoso. O que você tem, o que você conseguiu, os verdadeiros somaram, o interesseiro sumiu. Eu sei quantas vezes quebrei na ilusão, gastei dinheiro, tempo. É irreversível, mas tudo certo, nem tudo é previsível. Entender que pelo amor não existe valor, limites. O sonho é incentivo quando se tem um objetivo. Vai, levanta, guerreiro, não há tempo, dinheiro que vai te ensinar. Quando se tem algo pra encontrar, vamos trabalhar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Então. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Então. Vamos trabalhar. O rap nos uniu. O destino separou. Uma cota prosseguiu. Outra cota abandonou. Disposição nunca faltou. Irmos adiante, pra quem nunca teve nada, a gente alcançou bastante. Não foi ouro ou diamante, carros, corrente brilhante, caros. Amor, respeito, isso sim é importante, claro. Disposição é cabeça erguida. Poder compor e cantar, o rap mudou nossa vida. Aos amigos e inimigos, eu vos deixo a minha paz. Todas as tretas e atritos apaguei e deixei pra trás. Pois o ser que reconhece suas fraquezas e falhas buscará em suas preces força para as batalhas. Ninguém nasce sabendo, todos temos que aprender. A vida ensina sofrendo a alegria de viver. O valor do que se ama e do que se acredita. Nunca entregar pro grano que com luta se conquista. Vamos trabalhar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Então. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Disposição. Pra uma melhor chegar. Disposição. Minha voz tá no ar. Disposição. Então. Vamos trabalhar.